Estúdio Dois Irmãos Fusion. Bora, James. Meu amigo Felipe Perenal Mago. Bora, Moreno. Tá dormindo na aula, né, Moreno? Acorda esse povo. É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer as fuleiras da mulher. Eu hoje vou sair fazer zoeira, quero acordar de bobeira, vou dormir no cabaré. Olha que é hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer as fuleiras da mulher. Eu hoje vou sair fazer zoeira, quero acordar de bobeira, vou dormir no cabaré. Essa mulher não vale nem um real, eu gosto dela e não é na conta de ninguém. Por isso agora me tô decidido, se ela não ficar comigo, não ficar mais com ninguém. Essa mulher não vale nem um real, eu gosto dela e não é na conta de ninguém. Por isso agora me tô decidido, só que é cara do R10. Vai! Olha, caiu o couro, come cobra, fuma, bicho pega. Deu uma estressada nada, quem manda aqui não é ela. Aí o couro, come cobra, fuma, bicho pega. Deu uma estressada nada, quem manda aqui não é ela. Olha, caiu o couro, come cobra, fuma, bicho pega. Deu uma estressada nada, quem manda nessa bodega. Aí o couro, come cobra, fuma, bicho pega. Deu uma estressada nada, quem manda nessa bodega. Pipocotó, pocotó. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Vem pro Fusion você também. Olha que é hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer das fuleiras da mulher. Eu hoje vou sair fazer zoeira, quero acordar de bobeira, vou dormir no cabaré. É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer das fuleiras da mulher. Eu hoje vou sair fazer zoeira, quero acordar de bombeiro. Sérgio Sérgio Cueco! Não vale nem um real, eu gosto dela e não é da conta de ninguém. Por isso agora me tô decidido, se ela não ficar comigo, não ficar mais com ninguém. Essa mulher não vale nem um real, eu gosto dela e não é da conta de ninguém. Por isso agora me tô decidido, já tá em diversões, mostra quem é que mora aí, ó. Olha, caiu o couro, come cobra, fuma, bicho pega. Essa bandida quem manda, véio. Olha, caiu o couro, come cobra, fuma, bicho pega. Eu mais traçada nada, quem manda nessa bodega. Olha, caiu o couro, come cobra, fuma, bicho pega. Eu mais traçada nada, quem manda aqui não é ela. Aí o couro, come cobra, fuma, bicho pega. Eu mais traçada nada, quem manda aqui não é. Mostra quem é que manda, mostra quem é que manda aí. Pacató, pacató. Apela que é fácil ser feliz e sim, sem fronteira. Rodrigão, Baiano Rodrigues. O Rodrigão já avisou que quem manda em casa é ele. Tem alguém solteiro aí? Se malhar, budim. E bota ali essa no bolso e vamos gastar dinheiro. Isso é Estúdio Dois Irmãos. E bota ali essa no bolso e vamos. Quem tá solteiro e tá feliz, o Mamudim joga a mão pra cima, e vai, DJ Maurício, do Estúdio Dois Irmãos. DJ Mauro, do Estúdio Dois Irmãos. Mas essa vai especialmente pra quem é meu amigo Bodim. E sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo lá de casa e nem abandona a amante. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e a bundinha são quem? Vai, vai! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. A bundinha! Fusion! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Vamos! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Aí o São Carlos tá comigo, ao invasa aqui a bundinha. Estamos aí, pai! Mauro! Vem. O DJ Clayton. Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido. E pra cair na barra, sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo ela de casa e nem abandona a amante. Eu tô bancando mesmo, tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua. Vem, vem, vem. E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Gasta no bolso e vamos gastar dinheiro. Gasta isso aí. Irmão Fusion. Se joga, vem. Segue a filada. Se tu sentir saudade, então vai pro final da fila. Se tu sentir saudade, então vai pro final da fila. Bebe ao mar, pega e se espa, deixa na boca. Se é pior que é foda. Bebe ao mar, pega e se espa, deixa na boca. Fusion, você também. Hoje eu vou beber. Forró da curtição. Vem. Segue a filada e entra pra cá, gira. Se tu sente saudade, então vai pro final da fila. Se tu sente saudade, então vai pro final da fila. Vem, é o mar. Pega e se espa. Deixa na boca, é mole. Cê pia que é foda. Deixa na boca é mole, se é pior que é foda, se a bebida te complica, prejudica, sai dessa vida, te complica, ninguém se abala, porque alguém deve, segundo ninguém morre de amor, canta pra mim, Teresina. Hoje eu vou beber, oh. Hey. E hoje eu vou beber, a roda curtição, muito prazer, sou Márcia Felipe. Dois irmãos. Hoje tem amor. Do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando. Nós vamos voltar de novo. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Mirinha Show Lies. Passado que já tá até de novo namorado. Será? O que criou foi nojo de mim, que agora pra você eu tô morto e enterrado. Será? Diz que me odeia. Diz que me quer longe, mas sonha nós dois, ó. Todo mundo sabe que por mim você é louca. Você saiu da minha vida, mas meu nome canta Fortaleza. Hoje tem amor. Do jeito que as coisas estão andando. Vida personal. Ei, personal. Ricardo Benibê. Hoje tem amor. Do jeito que as coisas estão andando, você não. Saca Praia. É a onda do momento. Estúdio Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. Dali Gilson Lanchi. A turma do Central da Fama, beijo. Tá falando que eu virei passado, que já tá até de novo namorado. Será? Diz que criou foi nojo de mim, que agora pra você eu tô morto e errado. Será? Que me quer longe. A Cláudia, Clara, um beijo grande. Todo mundo sabe que por mim você é louca. Você saiu da minha vida, mas meu nome não sai da sua. Hoje tem amor. Ei, do jeito... Ei, Caio! Que elegância, hein, filho? Rodar de novo. Hoje tem. É o Diegão ali? Diegão, tamo junto, Diegão. Meu amigo Felipe Pereira. Cadê o Thiagão? Junte, Thiago! Estúdio Dois Irmãos. Bora!

bicho vai. Bolsinho da R10. Só bolsinho estourado. Sorri, alegria, alegria. Você está em Teresina. Sujeito péssimo. Para essa diversão, me separei da mulher e me casei. Agora só novinha deita no meu colchão. Oh, sujeito péssimo. DJ Mauro, DJ Maurício e DJ Clayton, os comandantes do Fusion. Alô! Dois irmãos fugiam. Toca tudo no Pará. Cheguei no meu carrão tunado com o som ligado. As gatas se impressionam com minha BMW. O bolso tá forrado e hoje não tem pra ninguém. No esquerdo de 50 e no outro as notas de 100. O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Brinco de diamante que veio da Inglaterra. Camarote fechado, eu vou mostrar o que é bom. Pra começar a festa sem garrafas de Chandon. DJ apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. DJ apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Traz a bebida, traz as mulheres. Que riqueza é essa? Estúdio Dois Irmãos Fusion. Mais ainda, eu quero chamar pra cantar comigo Gustavo Lima. Homem mata, faz o paredão. Cheguei no meu carrão tunado com o som ligado. As gatas se impressionam com minha BMW. O bolso tá forrado e hoje não tem pra ninguém. No esquerdo de 50 e no outro a nota de 100. O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Brinco de diamante que veio da Inglaterra. Camarote fechado, eu vou mostrar o que é bom. Pra começar a festa sem garrafa de Chandon. DJ apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Apaga a luz, que riqueza é essa? O meu cordão de ouro tá iluminando a festa. Traz as bebidas, traz as mulheres, bombinho. Vai, vai, vai, vai. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Valeu, Gustavo Lima. Obrigado, meu irmão, tamo junto, hein. O carinho é diferente, meu patrão. Rodinha aí, chama as amigas, fica daquele jeito.

você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Xandinho CD, o moral do repertório. Estúdio Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará, com os primos da galera. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Me disse a verdade, me disseram que está caçando, tu não sabe como estou sofrendo. Escuta aí o que eu vou te dizer. Vieram falar que há tempos você vinha me enganando, já tava até fazendo outros planos, e que um dia ia me deixar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei somente a você, dei todo o meu amor, mas você não cuidou. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti, você nem aí, foi só eu me entregar pra você me deixar pra lá. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia cê me enganar, cê não sabe o que é. Vamos, galera do Fusion! Venha conhecer essa nova emoção. Dale, meu DJ Mauro. Me diz a verdade, me disseram que está caçando, tu não sabe como estou sofrendo, escuta aí o que eu vou te dizer. Vieram falar que há tempos você vinha me enganando, já tava até fazendo outros planos, e que um dia ia me deixar. Eu tava te amando, irmãos Fusion. Se você quer saber, a minha vida agora tá de boa. Se quer saber, já tô amando outra pessoa. Se quer saber, nem pense mais na gente. Deixa eu entender. É sério que voltou a me ligar? É sério que tá querendo voltar? Voltar pra quê se não vai dar em nada? Deixa eu te dizer. Nesse meu mundo novo não cabe você. Se quer voltar vai ficar querendo, chorando, sofrendo. Tá carente, perdendo o sono, lembrando. E aí, Teresina? Tá carente, o melhor remédio é me tirar da mente. Se você quer saber, se quer saber, já tô amando outra pessoa. Estúdio Dois Irmãos Fusion.

estúdio, dois irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. Sucesso, Pedrinho, pegação. Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria tem problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. Minha vida amorosa está uma decepção. Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentiras. Oh, que agonia, oh, que agonia. Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou reunir os meus amigos, porque o fim de semana pra cima! A festa começou, sextou. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou, sextou. Olha só, chegou de manhã, agarrado com o novo amor, sextou. E sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou, sextou. Era pegada no balanço, 10 e 10, vambora, vambora, vambora. Estúdio Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. Toda segunda-feira acorda cedo para trabalhar. À noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria tem problemas todo dia. Oh, que agonia, oh, que agonia. A minha vida amorosa. Tô largado, tô jogado, vivendo de solidão. Já cansei de fantasias. Cleisa, as letras sintonizadas. Eu sei que o meu sofrimento, eu vou reunir os meus amigos pra beber e morar. Porque é o fim de semana, em cima personal, a festa começou, sextou. Hoje ninguém me acha, o celular descarregou. Só chego de manhã. Vem pro Fusion você também. Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era a maluca, que era da malandragem. Mas na hora H, bicho, tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Vem pro Fusion você também. DJ Mauro, DJ Maurício e DJ Clayton, os comandantes do Fusion. O Suelidão! Vem que me falaram que gosta mesmo de aparecer. Falava que seu beijo era o mais gostoso. Se chegasse perto ia ser perigoso. Por um momento quase acreditei. Da malícia até assustei. Mensagem provocante no meu celular. E aquela foto? Prefiro nem comentar. De tudo que cê disse, nossa noite ia ser top. Tirando a roupa, só nós dois e tudo mais. Cala minha boca, fala menos e age mais. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era a maluca, que era da malandragem. Levanta a mão, DJ Mauro. Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era a maluca, da malandragem, mas na hora H. DJ Maurício. Tô vendo que a birna é muito gelo e pouco isso. Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Chegou na hora H. Talentoso DJ Clayton. Tô vendo que você é muito gelo e pouco isso. Amigo Pedro Neto Mira, André Camusa, Roberto no Monte, Celso Luizinho. Gilson Os Lances, o melhor lance de Belém. Estúdio Dois Irmãos, com Saca Praia. Tem que me falaram que você gosta mesmo de aparecer. Falava que seu beijo era o mais gostoso. E se eu chegasse perto ia ser perigoso. Por um momento você até assustei. Mensagem provocante no meu celular. Junto, Gaia. Oh, meu amor, lembrar de tudo que você disse. Que a nossa noite ia ser top, ia ser chique. Tirando a roupa, só nós dois e tudo mais. Cala minha boca, fala menos e age mais. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era maluca, que era da malandragem, mas na hora H. Tô vendo que você é muito gelo e pouco isso. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era maluca, que era da malandragem. Tô vendo que você é muito gelo e pouco isso. Cadê a malandragem? Vixe, cadê a sacanagem? Chegou na hora H. Não acredito. É muito gelo e pouco isso. Era pegando no balanço da ideia. DJ Fabrício Incomparável. DJ Mauro e DJ Maurício do estúdio Dois Irmãos. Isso é ruim. José era um cara que vivia na balada, gastando seu dinheiro junto com a mulherada. José tinha lancha, carro novo e paredão. Chegava na balada e jogava champanhe no chão. Mas um certo dia, o José quebrou. Perdeu tudo que tinha e a mulherada vazou. E agora José tá sem mulher. Seu dinheiro junto com a mulherada. José tinha lancha, carro novo e paredão. Chegava na balada e jogava champanhe no chão. Mas um certo dia, o José quebrou. Perdeu tudo que tinha e a mulherada vazou. E agora José tá sem mulher, não tem dinheiro pra beber. CD. O dono do avião e o hotel é o quê? Olha que é bom demais. Olha que é. Olha que é. Bora pra checar. Estúdio 2 Irmãos Fusion. O Toca Tudo do Pará. Meu amigo Júnior da BF, esquadrão da Ministério CD. Tudo CD. Bate, bate, bate, bate no paredão. Ele não chama ela de linda, nunca leva pra jantar. Pergunta pro seu dia. Recém a sua RM tá aqui no meu apodia. Chegou e deu pressão. E o hotel é o quê? Vai! Olha aqui, vai! Olha aqui, é! Pra entrou pra jantar. Não pergunta pro seu dia. Chegou chane avião, o gordinho gostosão. Marujo, olha aqui. Show Live. Cê cavaleiros, eu te falei, chegou a sua vez. Você está com o Estúdio Dois Irmãos. E daí cê eu pego todas, que eu me lembro, eu tô solteiro. Tá falando mal de mim, tá com dor de cotovelo. E daí cê eu pego todas, que eu me lembro, eu tô solteiro. Tá falando mal de mim, tá com dor de cotovelo. Às vezes a melhor maneira de chamar a atenção de alguém é parando de dar atenção pra ela. Há 24 horas e 43 segundos que ela me deu fora e contou pra todo mundo. Disse que eu não valho nada, que eu durmo bebo acordando nas calçadas. Estúdio Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. Há 24 horas e 43 segundos que ela me deu fora e contou pra todo mundo. Disse que eu não valho nada, que eu durmo bebo acordando nas calçadas. Você está com o Estúdio Dois Irmãos. O meu patrão me ligou e perguntou por que não fui trabalhar. Eu respondi que eu tô doente, que infelizmente não posso levantar. Mas na verdade eu tô na farra, eu tô na farra. Desempregado, eu disse arrumo um atestado, arrumo um atestado. Se não amanhã, eu vou estar desempregado. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Vou pegar. O meu patrão me ligou e perguntou por que não fui trabalhar. Eu respondi que eu tô doente, que infelizmente não posso levantar. Na verdade eu tô na farra, eu tô na farra. Com a galera, tomando cachaça. Na verdade eu tô na farra, eu tô na farra. Estúdio Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. É quem me vê desse jeito, não sabe o que tanto machuca meu peito. Tristeza, solidão. Eu posso até ter meus defeitos, mas se não mereço sofrer desse jeito. Eu sou humano e tenho coração. Olha, eu jurei dar amor pra alguém e ela jurou me amar também, mas me deixou jogado chorando. Mas eu não sei viver num mundo assim, e quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui no Garota VIP te esperando. Quem tá solteiro, levanta a mão. Por isso agora eu vou fazer um pedido. Quem aqui vai me querer? Sim. Minha data que eu tô sofrendo. E depois que ela me deixou, pega eu. Coxinha. Minha data que eu tô querendo, colinho. Tô carente de amor. Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. E olha, eu jurei dar amor pra alguém e ela jurou me amar também. Equipe barra pesada. Mas eu não sei viver no mundo assim, e quem quiser tomar conta de mim, eu tô aqui largado esperando. Devia te dar um beijo. Por isso Cacá, Luana, tô querendo palinho, tô carente de amor. Oh, oh, oh. E depois que ela me deixou, oh, oh, oh. Tô carente de amor. Rogério Corofino. Forrozinho gostoso. E você, empurrando tudo na sanfona. Ai, meu avião. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Briga comigo e diz que vai embora. Reclama que eu não lhe dou atenção. Mas na cama jura que me adora. Só tava testando meu coração. Briga comigo e diz que vai embora. Reclama que eu não lhe dou atenção. Estúdio Dois Irmãos. Briga comigo e diz que vai embora. Reclama que Wilson's Lanches, Saca Praia e Leandro Silva Contábil. Patrocinadores oficiais do Estúdio Dois Irmãos. Agora. É fusão. Bora, respira, meu maguinho. Vai, vai. As novinhas se dedicando, fazendo a coreografia. Fala assim. E também nessa também. Já vai. Olha o horário, horário. Se liga aí, novinha, que tu vai gostar. É muito fácil, é fácil. Vai, vai. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Saldanha. Estúdio Dois Irmãos. As novinhas se dedicando. Bora, Leandro! Vem também dançar também. Chama as amiguinhas, vai, chama. Se liga aí, novinha, que tu vai gostar. É muito fácil, meu amigo Sassá. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Coisa fina no baile rola e ela desce. Viva a bagaceira, que hoje eu tô putão. Sem limite no decote da novinha e ela mexe. Vem aqui ver do meu colo. Estúdio Dois Irmãos. Que hoje eu tô putão. Para de ralar no chão. Sei que é luxo, eu quero sentir tensão. Para mim é diversão. Para o rabi quer levar. Para mim é amor, vai da cama pro colchão, eu também sou bagaceiro. Se acha que é bonita, é burrada e quem tá fria. Ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria. Viva a bagaceira, ela quer sentar. Seu corpo quer dançar, carinha de safado e quer levar uma pena. Ela quer sentar, só quer saber de festa no meio da putaria. Viva a bagaceira, ela quer sentar. Seu corpo quer dançar, carinha de safado. Sim, a bagaceira, bonde fechado com putão e a solteira. Nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. E vem de tal que a minha mãe passou açúcar em mim. E as raparigas oriçada feita dele mel. E a bagaceira rasga a noite com a cruz do papel. Sem compromisso, sem namoro, cada um na sua. Eu vou fazer o que sou pai aqui na sua rua. Só quer saber de festa no meio da putaria. Viva a bagaceira, ela quer sentar. Corpo quer dançar, caminha de safado e quer levar uma pena. Saber de festa no meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar, seu corpo quer dançar, carinha de safado quer levar uma pena. Se a solteira não morrou, Ronaldinho, só foi Fio Brasil e Fio Traçado. Estúdio Dois Irmãos. Só rola coisa fina no baile, rola e ela desce. Viva a bagaceira, que hoje eu tô putão. Sem limite no decote da novinha e ela mexe. Vem aqui, vem pro meu colo, que hoje eu tô putão. Para de ralar no chão. Cê quer luxo, quer sentir tesão. Para mim é diversão. Para o rabi quer levar amor. E eu sou rueiro. Para mim esse amor vai da cama pro colchão. Eu também sou bagaceiro. Se acha que é bonito, é pro sabe que é tapinha, ela quer sentar. Só quer saber de festa no meio da putaria, vir na bagaceira. Ela quer sentar. Seu grupo quer dançar, carinha de safado quer levar uma pera. Ela quer sentar. Saber de festa no meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar. Povo quer dançar, carinha de safado quer levar uma pera. Na sexta-feira se inicia a bagaceira. Bonde fechado com fudão e a solteira. Nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. E vem de toca, minha mãe passou a suprimir. E a zapariga coriçada feita pele e mel. E a bagaceira arranca a noite em quarto de motel. Sem compromisso, sem namoro, cada um na sua. Vou fazer o que isso vai aqui na sua rua. Quer só quer saber de festa. Na putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar. Seu corpo quer dançar. Carinha do safado quer levar uma pera. Ela quer sentar. Só quer saber de festa. Na putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentar. Seu corpo quer dançar. Carinha do safado quer levar uma pera. Alto pé, safado e ciso. Em Fortaleza. Alto pé, Sérgio Zimar. Show mais. Sei dizer quem bebeu mais, eu ou você. Eu não sei dizer quem bebeu mais, eu ou você. Eu não sei dizer quem bebeu mais, eu ou você. Eu não sei dizer quem bebeu mais. Garota Bipe! Eu tô indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando, roda tudo. Tá indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando. Tá tudo rodando. E tu tá indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando, rodando. A seu garçom traz mais um uísque. Festa não pode parar. Agora foi que ficou bom, que tá tudo girando de perna pro ar. A seu garçom traz mais um uísque. Festa não pode parar. Agora foi que ficou bom, que tá tudo girando. Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. DJ Mauro, DJ Maurício e DJ Clayton, os comandantes do Fusion. Eu não sei dizer quem bebeu mais, eu ou você. Eu não sei dizer quem bebeu mais, eu ou você. Eu não sei dizer quem bebeu mais. Dizer quem bebeu mais, eu ou você. Eu tô indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando. E tu tá indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando. Eu tô indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando. Tu tá indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando, rodando. A seu garçom traz mais uísque. A festa não pode parar. Agora foi que ficou bom, que tá tudo virando de perna pro ar. A seu garçom traz mais uísque. A festa não pode parar. Agora foi que ficou bom, que tá tudo virando de perna pro ar. Eu tô indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando. E tu tá indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando. Eu tô indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando. Tu tá indo pra um lado, pro outro, pra trás e pra frente. Tá tudo rodando, rodando. A Alô, DJ Cleiton! Bota a galera! Estúdio Dois Irmãos Fusion. Sucesso pra você! Você disse que eu não seria feliz com mais ninguém. Imagino que você não queria era me ver com outro alguém. Estúdio Dois Irmãos. Eu já tô feliz, enfim. Se quiser duvide, você esqueceu que é Deus quem sabe tudo, quem decide. Você não soube cuidar de mim, por isso me perdeu. Dei a volta por cima, a sorte me escolheu. Cresça e amadureça, abra sua cabeça. Cresça e amadureça, seja feliz e me esqueça. Cresça e amadureça, abra sua cabeça. Cresça e amadureça, seja feliz e me esqueça. Em nome de Randara Jeans, Flea Class. Quer ser homem, ser aviões. Beijo. Podem me prender ou me mata a voz do paredão. Estúdio Dois Irmãos Fusion. O toca tudo do Pará. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas o que aconteceu? Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Mas veio você pra me ensinar. Incomparável, DJ Mauro e DJ Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Obrigado, meu Deus. Obrigado.